Quando você escuta esse solo, automaticamente sua bunda ela cria vida própria, filha. Isso, mulher. Não para não, vai. Mas eu criei um toque que hipnotiza sua bunda. E eu criei um solo que hipnotiza sua bunda. Mas eu criei um solo que hipnotiza sua bunda. Eu criei um solo que hipnotiza sua bunda. Mas quando ouve o toque da tecla maluca, mas quando escuta o solo da tecla maluca, empina a bunda safada. Isso, bebê. Oi, mão no joelho, empina sua bunda. Isso, mulher. Empina a bunda safada. Empina, empina a bunda danada. Empina. Mas quando vê o solinho, seu bumbum me obedece. Vai, desce, vai, desce. Isso, mulher. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. Vem gostoso, vai. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai. Para não, filha, vai. Na cabeça, eu criei um toque que hipnotiza sua bunda. E eu criei um soque que hipnotiza sua bunda. Mas quando ouve o toque da tecla maluca, quando escuto o solo da tecla maluca, mão no joelho, prepara, empina sua bunda. Mão no joelho, prepara, empina sua bunda. Não importa o bico de papagaio, minha tia. O importante é se balançar, filha. Isso, mulher, vai. Mão no joelho, prepara, levanta sua bunda. Mão no joelho, prepara, levanta sua bunda. Essa chavasca gosta de ver as bundas empinando, bebê. Mas quando vê o solinho, seu bumbum me obedece. Vai, de...